promessas não cumpridas. É só o que compõe a sua história mal escrita. Atitudes erradas, promessas não cumpridas. É só o que compõe a sua história mal escrita. Eu mergulhei fundo, tomei de tudo pra tentar chegar ao fim do poço de um mundo sujo que só me põe princípios, objetos, valores falidos. Princípios, objetos de valores falidos. Recrimine as pessoas, fala mal dos amigos, vítima da própria existência. Valores falidos, incluir as pessoas, falar mal dos amigos, vítima da própria existência.